Mike Zulu Zulu, prossiga. O Mike Zulu Zulu está no pote 3, na posição 5. Isso é com autorização de reboque para o terminal 1, posição 2. Ciente. Mike Zulu Zulu autorizado a iniciar no pote 3. Reporta para ingresso no pote principal. Mike Zulu Zulu. Autorizado e reportar ingresso no pote principal. Obrigado. Confirme, tipo da aeronave. Solo Salvador, muito boa. Sou Diego, 9083. 083, tá pronto pra cópia? Ok, irmão. Um minuto, por gentileza, que eu peguei o seu plano, tá sem rota, um momentinho. Ah, tá aqui, tem a saída prevista? Provavelmente será da Elle da Motiva, mas deixa eu checar aqui pra me dizer com certeza. Valeu, obrigado, não escuto. Gente, autorizado aqui, eu gosto de fazer uma hora. Rota 083, pronto, cópia. Pronto. Salvador, Confins, via rota direta até Block, após Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, após Panin, após direto, conforme rota, nível 360, saída da Dael, Leda, Motiva. Dael, Leda, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Decolada no zero direita após código 5125 e o controle 1208. Autorizado então nível 360 para Confins, direto Block, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, Panin, direto Confins. Decolada no perfil da El, Leda, Motiva. Decolando da 10 com curva direita, 5125 no transponder, 208 com controle para o gol 9083. Correto, chama pronto, confirme a posição. Chama na 10. Correto, chama pronto no 10. Chama. 92 para 3000 pés, ajuste 9094. 3, 0, 4, iniciando redução, 6, 3, 2. Eco, bom dia. Pronto, cópia, Salvador Santos Dumont, Janeiro. Entrado Salvador, Rio de Janeiro, Santos Dumont, via Pesulu 10, Smap, Lúcio, Barbacena, Toquim, restante conforme rota, o nível é o 400, saída da El, Leda, Motiva. Da El, Leda, Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Decola da 97, ligeira curva à direita, após decolagem, o 5061, código, e o controle em 1208. Papa Romeu até Juliette Serra, confirme sua radial distância para Salvador. Correto. Charles Serra Eco, confirmando apenas o código 5060. 5060, restante correto. Confirmando o pátio. Sim, amigo, o hotel Juliette Serra. Para acionamento táxi, Torre 1-2, decimal 95, Thiago Serra. Tá, estabilizando a X-Ray, azul 4489. Azul 4489, completa aproximação, Torre 1-8, decimal 95. 1-8-9-5, azul 4489. Oceaner 6312, desça para 2000 pés de salinha, LS, X-Ray, pista 0, reposta estabilizada. Obrigado, 2000, já posso estabilizar na X-Ray, 6312. Guarde. Oi, Salvador, azul 4489, estabilizado na X-Ray. Azul 4489, continua aproximando a favor da motorização. 4489, gente. Céu, Juliette, Sierra, ciente, mantenha-se sob condições visuais via corredor forte, reporte para ingresso, corredor Interlagos. Confirme, Juliette, Bravo Delta. Comboio 51. Três pouso, livre pouso, pista 1-0, vento calmo. Baixado, travado, livre pouso 1-0, azul 4489. Bravo Hotel, prossiga. Bom dia, Bravo Hotel, na posição 03, bate 1, autorização de rebote para a posição 07, bate 1. Confirmando, tá no 03, o pátio 1, quer ir pro 07? Afirmo, 03, para o 07. Estabilizada? Afirmativo. Completa aproximação, chame torre 98, decimal 95, Oceaner 6312. 1895, obrigado. Mike Zulu Zulu, reportando ingresso no pátio cristão. Autorizado o ingresso, reporta no término, Mike Zulu Zulu. Autorizado ingresso, reportado término, graças. Controle 2, Oceano, Juliette Sierra. Controle Salvador, muito bom dia, o trip 52, 17, transfere. Trip 52, 17, aciona identificação, autorizada a chegada bom, bom fim. Quando no ideal de descida, desse mantém nível 060, ajuste 9014. Ideal desce para o 060-3517. Controle, abriria a possibilidade de encurtar a chegada para o 3527? 3527 mantém-se ainda no perfil lateral da espaço devido a sequenciamento. Mantendo o perfil, 3527. Oi, bom dia. Oceaner 6312, final de 4 milhas, baixado de checado, cabeceira 1-0. Oceaner 6312, bom dia, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 1-2. 4489, livrou na pista. 4489, Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 4489. Então, hotel Juliette Sierra, reporte para ingresso, corredor Interlagos. Hotel Juliette Sierra, está a 1 minuto de ingresso no corredor Interlagos. Sente, reporte rotatório, hotel Juliette Sierra, visual com campo. Sentará rotatório, hotel Juliette Sierra. Sente. 4489, ingresso a Juliette, portão 09, no través do 84, fala-me da Infraero, 4489. Gente, ingresso Juliette para 09, no través do 8, em contato com Infraero, do 4489. 9978, essa é a minha identificação, chegada a Maris, esse mantém nível 070, ajuste na 014. 070, Quanto é que ele precisa de estar na Azul 9978, inicialmente vai manter o PC da chegada. Mantendo o PC da chegada, Azul 9978. Salvador, bom dia. Ela é a 312, digo não, na Cisco. É 312, Alfa Juliette, ponto 05. Alfa Juliette, 05, obrigado. Alô, é o Mike Zululo, formando terra de reboque. Grato, bom dia. Presidente, obrigado, Mike Zululo. O 9978 reduza para 2509. Reduzindo para 2509, para 2909. Controle Salvador, está 3859. Então, 3859, prossiga. Referência no setor, autoriza o Baduna. 3859, mantenha-se no perfil da chegada. 3859, mantenha. Pode iniciar no 03, porém deixa o eixo Juliette, ingresso para o portão 05, lixo. Estimativa, deixará o eixo da ponto 05, lixo. Inserção por back, grave. Na papá, ajuste 1-0-4. Ah. Jumpe Albert, Charles Serra Eco. Claro. Gente. Afirmativo. Obrigado. Hotel Juliette Serra, vai aproximar da posição rotatória. Hotel Juliette Serra, chama em torno 98-95. 98-95. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, bom dia. Continue a aproximação, reporte na final da 17, ajuste no 04. Roma 5-1 está mantendo com a velocidade indicada. 204. Trip 5217, reduza para 2009. 2009, trip 3859, desça para 2000 pés e está livre da restrição em pelo. Ajuste em Salvador na 094. 59. Isso, copiou o controle? 2000 pés descendo e ignorar a expressão em pelo. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, avistado, livre pouso, pista 17, vento calmo. Sua 5, Bomba 5-1, desça para 4.000 pés. Sinal no 7, Juliette Serra. 3, Juliette Serra, sente livre, pouso, pistola 7, vento calmo. Sim. Confirme, vai continuar ou vai manter a posição? Confirmado, a via 7, estamos divertendo pela sua aqui. Já estamos autorizados, fica até a 7. Sim, está autorizado até a 7, agilizando, por gentileza. Agilizando. Bomba 5-1, vetoração para final ILS, curva esquerda para o A200. Bomba 5-1. O meu Charles Serra Eco, autorizado táxi lento sobre a pista, tentando um helicóptero pousando na cabeceira 107. Após reporte pronto, o Charles Serra Eco. Papa Romeu até o Juliette Serra no solo 21, libera direita, estaciona na frequência livre. Pro 180 para o 060 3552, dona Cátia. 5217 ciente, ele se mantém nível 060, reduza para 199. 190, 3527. Autorizado, são 3859? 3859, autorizado a final ILS, repista no zero, reposto estabilizado. Pode estabilizado, 3859. Nove sete oito, desce para 3.000 pés, ajuste 90 no quadro. 3.014, azul 9978. Para o Romba 5-1. Romba 5-1, desce, mantenha 4.000 pés. Tá, 4.000, permanece 4.000 pés, Romba 5-1. Charlie Serra Eco, decola de imediato? Afirmo. Autorizado a alinhar e decolar pistão no 7, o vento calmo, com 3 nós. Fala, garoto. Nove nove sete oito, desse mantenha 2.000 pés, está livre ILS-XRAY, pista no zero, reporte estabilizado. 2.000, está livre ILS-XRAY, repassaria estabilizado, azul 9978. Papalmeu Charlie Serra Eco, decolado 224, estima o controle 120.8. Sim, 208, obrigado. São 3859 estabilizadas. Estimativo estabilizado, 3859. Então, 3859, completa a aproximação, chama em torno 118, decimal 95. 118, 95, confirma. Afirmativo. Então, 3859. Olá, muito bom dia, o Papa Romeu Charles Seco, decolado sua escuta no perfil da DAEL, cruza 2000. Papa Romeu Charles Sierra Eco, submata em nível 400 da DAEL, vigilância. Sim, sobe 400 DAEL, Charles Sierra Eco, obrigado. Aguardar para início de táxi, a aeronave está parqueando no 07, após será autorizado a iniciar. Mantenha a posição em aguarde. Tá sim, te aguardando. Salve Salvador, muito bom dia. Está 3179 para autorização. 3179, aguarde cópia, preparada a EL, Leda Motiva. Sim, te aguardando cópia, está 3179. Observando a aeronave da companhia Parque A no 07, autorizado o táxi via Indiáfano, ponto de temperatura em 18.95, ajuste no 014, 9083. Ok, observando a aeronave da companhia no 7, no 04 e no ponto de temperatura no 895. Do Airbus. Aguardar a passagem do Airbus, a colagem do FAC e a visual com ele. Guardião da gente, então, autorizado a decolagem, a retaguarda do Airbus, o vento calmo, o Guardião 07. Certo. Paulo, do Trabalho do Céu, finalizado reboque, bom dia, obrigado. Sente, grato. 9978, pessoal com campo. Zona 9978, completa a aproximação, chama em torno 98, decimal 95. 18, 95, azul 9978. Ah, 225. Arbore leva aguardando a sua escolta, 225. Azul 9978, bom dia. Azul 9978, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguardando. Zonte Trivio, 340 nível, da Leda Motiva. Dael Transição Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. Decola da 10 direita após decolagem. 5127 o código, 1208 controle. Azul 340, aerovia Pesolu 10, Bridge, Pesolu 16, Belo Horizonte, DCT Trive, após direto a saída da El, Leda Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, 5127 no transponder, 120, decimal 8, controle Salvador. Correto, chama pronto 62. 3859, autorizado Alfa Juliette, portão 03. Ativo, procede Alfa Juliette para 03, 3859. 2295, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Copiou o contagiamento? Afirmativo, chama pronto 06. Vai tirar pronto 06, 3179. Via Romba 51, está estabilizado o localizador. Agora foi LS. X-Way pista 10, está dentro do alcranado. Romba 51, continua a aproximação, agora de autorização de pouso, ajuste no 014. Vai dar autorização, Romba 51. 325.4. Serra, Eco, faço nível na 70, chame Centro Recife na 251, alternando na 3395. 251-3395, obrigado, Thiago Terreco. Fala, confirma, chamou o 6225. Afirmativo, pronto, corre. Prossiga, Sandro. Autorizado Salvador Brasília, pois o Luno 7, apino após, conforme rota, 320 nível, arbó, elefa, saída, decola no zero direita após, 5134, código 1208, controle. Luno 0, reposta estabilizada. Reposta estabilizado, trepe 52, Luno 7. 7 apino, 5134, transponder, 1208, é o controle de Salvador. Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Nós chamamos o controle. Confirme. Gente, livre no 62 e chama táxi. Livre e repartirá táxi do carro 3, vamos acertar. Guardião 07, mantenha-se na linha do litoral, 500 pés. Reposte visual com local de pouso. Bem. Salvador, Ronda, vocês podem ligar no final do Jocrona Narciso, poderia só confirmar o vento pra gente, por favor? Vento 010 graus 03 nós. Gente, Ronda, aguardar uma autorização de pouso. Ronda 51, livre pouso pistando no zero, vento 360 graus 04 nós agora. Livre pouso para o Ronda 51, pista no zero. 79 vai iniciar no 612. Estabilizado o ILS, TRIP 5217. TRIP 5217, completa a aproximação, chame torno no 8, decimal 95. 895, boa. Essa de 30 segundos, o 3179. Sim. Torre Salvador, muito bom dia. Trip 5217, estabilizado ILS, pista 10. Trip 5217, continua aproximação, agora pista livre, ajuste no 0 ou no 4. Guardando pista livre, 5217. Gente, Tango Zulu, reporte na papá. O 9023 informa-se de código imediato, está autorizando. Sim. Solo controlado, autoriza via hotel, paro para tentar. Rumba 51 no solo 32, libera a esquerda, já se na sequência livre. Obrigado, Rumba 9023, mantém ponto de espera. Tá bom, certo. Guardião 07, frequência livre para coordenação. Livre pouso para o 5217. Afirmativo, check trem, livre pouso puxando no 0, vento calmo com 3 nós. Gente, agora de cópia, prepara a PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. Só 7-8, pode seguir. 9978, mantém a posição em sua Juliette. Luz Zulu, prossiga. Sim, chama a torre, senhor Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, chama, aguarde. Lima, Kilo Zulu, já chamou o solo para cópia? Aguarde um instante. Lima, Kilo Zulu na escuta. Kilo Zulu, chame o solo em 1-2 e listona. Lima, Kilo Zulu, aguarde cópia número 2. Autorizado o táxi bem de Alfa no Prospera Torre 1-9-3-9-5, ajuste 1014, da 3179. Via Índia e Alfa, Prospera 1895, da 3179. Confirme? Kilo Serra Lima, guarde cópia é o número 3. Trip 5384.4. 5217, ingressa Juliette Kilo, pátio 3, posição 04. 5217, Juliette, Alfa Kilo, pátio 3, 5217. Confirmando Alfa Kilo Parte 3, posição 04. Alfa Kilo Parte 3, 5217. Alfa Kilo Parte 3, 5217. 5384 da Trip, autorizado Salvador Maceió, via Golf 677, nível 190. Saída Pulca Jamo, direto Caju. Decolando no zero esquerda após. 5135 é o código e o controle 1208. Autorizado Maceió 190, decolando no zero esquerda após. Cinco no 35, controle no 208, correto, chama pronto, parte 3. 9978, ingressa Juliette para o portão 10, no través do portão 08, chama, aguardo o follow-me da Infraero que irá guiá-lo até o 10. Até o 10, 08, agora do Paulo. Obrigado. O Delta guarde cópia é o número 3. O Foxtrot Lima guarde cópia é o número 4. Paulo, 1-0-6-2-2-5, pushback e acionamento. 225, livre no 01, chama táxi. Chama nada, 225. 10 Tango Zulu, aguarde, a aeronave da Azul está taxando até o portão 10. 360, saída da Elvo de lá. Tá, gente, autoriza a briga presente? Voo 9083, autorizado direto Lida. Lida, 9083. Pastor 20, chame controle Salvador no 208. Não, Dael Lida Mótima. Pastor 20, acione identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Com intenções. Rota direta. Kilo Zulu, autorizado Salvador Petrolina, rota direta, uma centena. Saída Momo após direto, decola da 97 esquerda após. Código 5033 e controle em 1208. Correto, confirmando o POB e pátio. Torre Salvador, bom dia, o TAN 3179, quanto espera a próxima? TAN 3179, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento K1. Livre, alinhar e decolar, pista 10, TAN 3179. O ajuste no 0, 1 no 4, mesmo que usou. Lima, Kilo Zulu. Autorizado táxi, reporte na Papá, ajuste no 0 no 4. Sente. Apenas para informação, seu plano está vencido. É para as 10h30. O senhor fez DLA? Sente, então o senhor é o número 5 para 4. Zulu, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Kilo Serra Lima, autorizado Salvador Serra November, Hotel Papá, rota direta, uma centena, saída Momo após direto, conforme rota, decola da 17 esquerda após, 5072 o código, controle 1208. Serra Lima, correto, confirma o POP e pátio. Mano, POP? Corrigindo, confirmando a autonomia, o Kilo Serra Lima. Estacionamento táxi, tô em 1 no 8, decimal 95, Kilo Serra Lima. Alô, Ocean 6225 para o táxi, tá com 83, 3 horas e 15, alternando Goiânia. Autorizado táxi, em frente à direita, em diafano, ponto de espera, torre 1995, ajuste 1014. À direita, torre, ponto de espera, 1895, 1014, bom dia, senhor, obrigado. Autorizado, parte 3, Juliette Tango Zulu, aguarde cópia, número 4 agora. Decolado, saída da Euleda. TAN 3179, clima tem nível 340, saída da EL, vigilância. Subindo para 340, TAN 3179. 0083. 1983, chame centro Recife, 95, alternando 1395, solicite o mesmo. 1-2-3-1-3-3-1, não é isso? 1-2-5-1, primária, secundária, 1-3-3-9-5. 2-5-1-3-3-9-5, para o gol 9-0-3-3, obrigado. Só conta um momentinho, mas quer cuidar. Lima Kilo Zulu, decolado aos 4-3, restrito a 3.000 pés, chama o controle 1-2-0-8. 2-0-8, Kilo. Controle de Salvador, muito bom dia, Papatango Lima, Kilo Zulu na Momo. Papatango Lima, Kilo Zulu, contato radar na decolagem, inicialmente restrito a 3.000 pés, saída Momo, Lima Kilo Zulu. Mantenha o perfil da caixa, Afirmativo, inicialmente restrito a 3 mil pés, mantendo o perfil da caça. Pastor 2-0 atingindo 4.000 pés. Pastor 2-0 desça para 2.000 pés, está livre e LS XY0, reporte estabilizado. Desce então para 2.000 pés, autorizado e LS chamará estabilizado. Pastor. Estilo Serra Lima, reporte na Papá, estilo 0 no 4. Puxando a 6225, decolado as 45, chama o controle 120.8. 208, bom dia, senhora. Pois 505.000, código. Correção, código padrão. O Mike Eco Delta aciona o código padrão. O controle em 1208, Mike Eco Delta. 320-6225, quando possível será Proide Elefa. 6225, ciente. A Patago Lima, Kilo Zulu, livre ascensão nível 1-0-0. Livre ascensão a Centena, Lima, Kilo Zulu. Então, já deixa a cópia pronta, autorizado o local Salvador, Salvador, até o farol da Barra, via corredor Axé. Decoladão no 7, ingressando no Axé 1.000 pés, mantendo o farol até, mantendo o corredor Axé até o farol da Barra. O transponder padrão, controle no 208. Aguarda a transferência para a torre, Mike Eco Delta. Negativo. Mantenha a posição corrigindo. Vou transferir o senhor para a torre. Enquanto o senhor faz os procedimentos aí, a gente aguarda a coordenação. 1895, Mike Eco Delta. Mas que uso, qual seria o ideal para esse destino? 351. Mike Eco Delta, autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Oscar, ajuste no 014. Autorizado acionamento e aguarda para início de táxi. Aguardando o copo. 3524 na posição 5 para o portidão de treinamento. Confirme. É o 35384 na posição 5 para o portidão de treinamento. 5384, confirma, meu trip. Autorizado no Pasto 3, chama ataque. O pastor 2-0 estabilizou na localização. Pastor 2-0, completa aproximação, chame torre 1-1-8-1-9-5. Camarada torre 118, confia, né? 1-1-8-1-9-5. 1-9-5, camarada. Torre Salvador, o Pastor 2-0 Nacional, que tem embaixado e travado, desloca a capitão. Pastor 2-0, livre pouso, pistão no 0. Correção, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Pastor 2-0, aguarde autorização de pouso. O Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Salvador, Petrolina, 507 LM, Econo 97, com boa nota. O Romeu Foxtrot Lima está informando de abrir 03. 03 é o POB, confirmando o código 5101 e controle no 208. Correto. Gente, parte 4 ou parte 5? Parte 5. Mike Eco Delta ali, mantenha no 7, Mike Eco Delta. Sim. 4299 na escutada cópia. O 299 autorizado Salvador Campinas, Campo Luna 0, Bridge, Campo Luna 6, Belo Horizonte, Trive. Bom, restante conforme rota, nível 340, saída da Eulê da Motiva. Decolada no 0 direita após, 5137, o código 1208, controle. 208, Kilo Serra Lima. 1208, Lima. O Romeu Fox Lima, prossiga para a torre. Direcionamento, reporte táxi, Romeu Fox Lima. Tá pra cá. Sendo proa. Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, submantém nível 1900, após 3000, foi na proa de Momo, Kilo Serra Lima. Ciente, após 3000, Momo, autorizado uma centena. O TAN 3079 vai chamar centro registro 125, decimal 1, secundária 13395, TAN 3079, bom dia, bom trabalho. Do posto seguro, uma centena, Golfo 677, saída Coral, decola da 1-0, direita após decolagem, o transponder 0253 e o controle no 208. Correto, chama pronto no parte 3. Marinha 7074, não escuta pra cópia? Eco Delta para o farol de Itapuã, 500 pés, decolagem autorizada, pista no 7, o vento variável com 2 nós, acuse fora do solo, Mike Eco Delta. Decola da 1-0, direita após decolagem, ingresso corredor Axé. O código é o 513, correção. O código será o 0260 e o controle de saída na frequência 1208. 0 solo 52, destino pátio militar. Libere primeira esquerda, solo 1209. Libera primeira esquerda, solo 209. Para início de decolagem, confirmando manter a posição no pátio 3, a aeronave da Força Aérea está ingressando aí no pátio 3. 3 nós, Romeu Fox Lima. Hora do solo 53, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, informe vertical do farol de Itapuã. O Mike Eco Delta, 500 pés. Fora do solo, Romeu Fox Lima. Ciente, decolado 53, aguarde transferência ao controle, Romeu Fox Lima. Positivo, aguardando. Tarde. 35384 para o táxi, com 4-1 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Autorizado até o ponto de espera da 1-0, vim de Alfa no ponto de espera da torre 1-8, decimal 95, distrito 5384. Até o ponto de espera da 1-8, 2-9, 5-3-8-4. Maria 7074, escuta do solo. Sol com a aeronave ingressando no pátio militar. 1-2-8-8, alternando 1-2-6-0. 1-2-8-8, 1-2-6-0, 6-2-2. Táxi. 7074, o autorizado início de táxi até o ponto de espera da 1-0, seguido o ATR da Trip, que está em direção ao ponto de espera. Lá, 118.95, torre 1014, ajuste. Marinha 7074. Foxtrot Lima, contato radar na decolagem, qual seria seu nível final? Já atingiu, 500 paralelos. Só meu Foxtrot Lima vai manter 510? Afirmativo. Entre 510 em condições visuais na estrutura do controle, reporte livrando do TDR com meu Foxtrot Lima. Reportará na vigésima, Foxtrot Lima. O Mike é com Delta. Vai chamar final, obrigado. Bom dia, 35324, próximo ao ponto de espera pronto. Fizendo aqui para a linha zero. 84 está pronto para decolagem. Afirma, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento variável com 029-5384. Alinhar e decolar, 4299-100 a bordo. 4 horas e 20 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Autorizado o táxi até através do portão 612, 4299. Até através do portão 612, 4299. 6312, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Recife, Fusca 58, 350, nível Puca, Jamo, Alfa, Romeu Uniforme, decolando 10 esquerda após 5147, o código 1208, controle. Correto, cheque, equipamento de rádio, transmissão está muito baixo. O 6312, porém foi possível compreender a sua transmissão. Ok, e agora, melhorou? Melhorou. Chame pronto no 05, 6312. Opa. Chame pronto no 056312. Tá, Maria. 208, bom dia. Problema 208, boa. Bom dia, o 35384. 35384, contato radar na decolagem, se mantém nível 190, saída pública. 190, perfil da PUC, 35384. Baixo travado. Livre pulso na pista 17, o vento variável com 2 nós, informe solo controlado, Mike Eco Delta. Delta, obrigado. 04, aguarde copo para a Borerefa para Brasília. Aguarde. Salvador, posicionamento 6312, pushback, acionamento no 5, com a vigor da terra. Aguarde, 6312. Confirme, a aeronave chamou o solo. Papai, uniforme, Golfo Papacia. Uniforme, Golfo Papacia, Salvador, Serra, Novembro, Juliette, Delta, João Durval, aguarda, 1 minuto, cópia, número 2. Aguarda, 1 minuto, cópia, o Golfo Papacia. Dois. Papá, Mike, Eco Delta, no solo 58, libera direito a estação na sequência livre. 3125, chama táxi, obrigado. 3304, pronto, cópia. 3993, cruzando 170, transfere. 3993, acione a identificação, chegada à Mari, disse mantenido 050. Para o 050 na Mare, autoriza a proa de Itapu. 9963. Inicialmente vai manter o perfil da chegada. Sim, marcando o perfil, 9963. 4299, ponto de espera pronto. Azul 4299, mantém ponto de espera. 4299, ponto de espera. 324, abaixo, coordenação. Aguardo, obrigado. 04, só confirmar se transponder 5150. 5150, 5150, 3304. Obrigado. Sim, a gente vai aguardar o número 2 do setor, a nota da Oceané já pediu o push no 05, aguarda para iniciar. Aguarda. Oceané 6312 vai iniciar o push? Está iniciando agora. Gente. Marinha 7074, decolado aos 1200, mantenha a escuta da torre. 74, mantenha a escuta da torre. Tem condição de manter a speed até a dona? Afirmativo! Liberado. Obrigadinho. Azul 4299, autorizado decolar pista no 0, vento calmo. Já decolagem no 0, azul 4-2, mandado. É o Fox Trot Lima na escuta do controle? Quantas milhas de Salvador? Juliette Tango Zulu na escada do solo. Juliette, frequência livre para coordenação. Uniforme Golfo Papa Serra na escuta? Na sua escuta, prossiga. Autorizado Salvador, João Duval, rota direta, 1500 pés, decola da 17, esquerda após decolagem, ingressa no corredor forte e coordena com controle direto até João Duval, código 5152 e o controle em 1208. 74 para controle 1208 no corredor axé. Transponder 5052, o Gol da Terra. Curva à esquerda, ingressa no corredor forte. Golfo para passear. Corredor forte, é 5052, por quê? Afirmativo, confirmando POB e pátio. É o pátio 5, o golfo para passear. B, golfo para passear. 40, saída da El, vigilância. 340, saída da El, 4299. Controle Salvador, Marinha 7074. Passear na escuta do solo? Na sua escuta. Teria o POB? O 45. Opa, Serra, teria o POB? 01 a bordo. 0 único a bordo no pátio 5 para acionamento e decolagem, torre em 118, decimal 95. Para acionamento do táxi, torre 118, decimal 5, o golpe a serra. 118, 95, golpe para passear.